foda, foda. Reluz na coisa toda, tudo. Do jeito que incomoda. Pretos em roda, vai. É o GPS da moda, vai. Se o gueto acorda, vai. O resto que se f... É o tênis foda, foda. O mapa de joia foda, foda. Reluz na coisa toda, tudo. Do jeito que incomoda. Pretos em roda, vai. É o GPS vai. Da moda, vai. Se o gueto vai. Acorda, vai. O resto que vai. Se foda, vai. Stay where your dream can run. Run. Let them bum bum bum. Bun. Shine like diamond, like sun. Like sun. Explode like thunder, like gun. Uh-huh. This is our own roots. So fella, so fella, so fella. This beat is contagious. Sequela, sequela, sequela. To feel them forever like Mandela, Mandela, Mandela. There is no discussion. Favela, favela, favela. There is no discussion. Favela, favela, favela. There is no discussion. Favela, favela, favela. There is no discussion. Favela, favela, favela. There is no discussion. Favela, favela, favela. Se o gueto acorda, o resto que se foda.